Hoje na Rádio Boa Nova destacamos o 36º Jantar das Mulheres de Oliveira do Hospital. Este evento carismático do Conselho vai acontecer no próximo sábado, dia 23 de março, às 19 horas, no restaurante da Cristina, no Conselho de Oliveira do Hospital. São 5 as mulheres que estão a organizar esta iniciativa, este jantar de 2024. Teresa Nobre, Silvia Garcia, Karina Paulino, Mara Figueiredo e Alexandra Dias. Hoje tenho comigo algumas das organizadoras. Que saúde, muito bom dia. Nesta altura comigo, Alexandra Dias e Silvia Garcia. Alexandra é uma das organizadoras deste Jantar das Mulheres. Este é um jantar que, de ano para ano, reúne muitas expectativas. Também são muitas as mulheres que participam neste Jantar das Mulheres. O que é que está preparado? O que é que se espera nesta 36ª edição? Olha, um jantar para nos divertirmos, para passarmos um bom bocado. Também é o que faz falta no tempo em que estamos agora a viver. Nós pensámos, reunimos e pensámos que isto tinha que ter uma causa importante para nós podermos andar a lutar para este jantar, para não acabar, porque é um jantar já antigo aqui da cidade. Não é o jantar do Dia da Mulher, mas das Mulheres da Oliveira do Hospital, que é diferente. E nós, pronto, tivemos o gosto de fazer continuação e há de continuar. E nós, para andarmos nisto, tínhamos de ter uma causa. E a nossa causa foi para a Pediatria de Coimbra, para a parte de Oncologia, para fazer sentido andarmos este um ano inteiro a lutar para termos as coisinhas para o jantar. Muito bem, Alexandra, portanto, vocês foram nomeadas, acontece assim, não é? Sim, de ano para ano. De ano para ano. Logo pensaram, então, associar uma causa também para vos dar mais ânimo para levar a efeito esta iniciativa. Onde é que vai ser? Já falámos que é no restaurante da Cristina. Sim. O que é que vocês decidiram preparar-se para este jantar? Olha, para já vamos ter música ao vivo, os vintage, uhum. E vamos receber um DJ que vem do Alentejo. Também não é conhecido por cá, quisemos ser uma coisa diferente, porque não vamos ter mais surpresas, não contem, não vamos ter mais surpresas. E portanto, vocês quiseram também de alguma forma diferenciar jantar. Sim, porque isto é para nós dançarmos, conversarmos, divertir, encontrar amigas e passar uma noite boa, uma noite alegre, não é? Que é bom para o tempo em que estamos. E decidimos, infelizmente, prontos, a vida, nós sabemos que a vida não está fácil, que não é fácil fazer este jantar, não é, porque a vida está difícil, nós percebemos isso, mas pronto, nós tentámos arranjar a melhor noite para as mulheres. Muito bem. Vai ser no restaurante Cristina. Portanto, a maioria das mulheres já estão inscritas, sim, não é? Sim, para este sim, jantar. Sim. Quantas mulheres esperam ter? Este jantar já levou 200, 300 mulheres em tempos antigos, claro, mas até agora temos 70 mulheres. Uhum. Ainda há a possibilidade de outras mulheres se inscreverem? Sim, estamos sim. Já na contagem decrescente, é já no sábado. Sim, não é? Mas pronto. Podemos inscrever até quinta-feira, não muitas, muitas mais, não é? Por causa do restaurante, mas até quinta-feira no máximo ainda podemos aceitar mais inscrições. Portanto, a inscrição pode ser feita junto de cada uma de vocês, sim, sim, não é? Sim, tem os nossos números de telefone no cartaz e temos de fazer muita publicidade pelo Facebook também. Pronto, e até estão a chegar a nós, as senhoras estão a chegar a nós facilmente. Portanto, sim. O valor da inscrição, portanto, o com valor o jantar, é 35€. 35€. Onde uma parte desse dinheiro, portanto, as pessoas, as senhoras não sabem, mas uma parte desse dinheiro ainda já estão a angariar, já estão a ajudar para a causa. Pronto. Portanto, é isso que vos motiva, sim, de alguma sim, maneira, sim, não é? Sim, sim. Muito bem. Portanto, a Alexandra não está sozinha nesta iniciativa, portanto, tem consigo mais 4 mulheres de Oliveira do Hospital. No caso, a Silvia Garcia está connosco. Olá, Silvia. Olá. Silvia, a Alexandra já abordou e acho que é isso que vos move, é uma causa, não é? Também é isso que vos leva a trabalhar e a promover este jantar das mulheres de Oliveira do Hospital. Pode explicar-se melhor que causa é esta? Sim, também é isso que nos vai fazer muito felizes, que é poder ajudar este serviço, o Serviço de Oncologia Pediátrica de Coimbra. Infelizmente, esta doença é uma doença que não nos larga, é transversal a todas as famílias e não tem idade. E para nós, sim, não fazia sentido se não ajudássemos. Ajudar mesmo, é mesmo esse o nosso objetivo. Este serviço, e assim que contactámos o diretor, ficámos, o diretor do Serviço de Oncologia Pediátrica, ficámos muito felizes, porque o senhor ficou de uma gratidão tão grande, com a resposta que nos deu, que só isso já nos encheu mesmo o coração. E vocês têm vindo a trabalhar, não é? Desde que tomaram essa decisão, já num trabalho de angariação, de apoios para essa causa. Temos muito, não é, a agradecer a todos os patrocinadores, sem eles não era possível. Não era possível ajudarmos, nem era possível organizar o jantar. Primeiro o jantar. O jantar, porque sim, devemos lembrar a mulher, o homem, não sendo aqui muito feminista, também não sou de acordo com essas teorias do feminismo, pelo menos eu, mas sim, temos que lembrar que a mulher teve sempre que lutar muito pelos seus direitos, por tudo que conquistou até hoje, e ainda há um caminho muito, muito grande a fazer. Infelizmente, ouvimos notícias tristes todos os dias. Bom, e sim, por isso faz sentido ajudar, e esse também é o nosso papel na sociedade. Estávamos a falar dos patrocinadores, portanto, a comunidade tem sido muito generosa. Muito importantes, mesmo. E sabendo que todos estão a atravessar todos estão com uma dificuldade enorme, e não que, ninguém nos disse que não, todos ajudaram, e de uma simpatia mesmo, as pessoas são caridosas, são solidárias, e percebem que temos, não é, que nos ajudar mesmo uns aos outros, e só assim faz sentido, e senão a sociedade não avança. Muito bem, portanto, com boas expectativas também relativamente ao valor que possa vir a ser angariado, certamente depois irão divulgar o valor que conseguiram angariar nesta iniciativa, não é? Sim, queremos fazer isso, claro que sim. E vão formalizar também a entrega desse valor? No final, sim, vamos ao hospital pediátrico. Estamos em contacto com o diretor, que vai também fazer um vídeo que nós pedimos. Portanto, vai agradecer, vai fazer um agradecimento final. E sim, depois do jantar iremos lá e irá ser divulgado também. Muito bem. E todos ficarão a saber o valor e tudo aquilo que nós conseguimos angariar. Temos a agradecer bastante mesmo a várias empresas. Alexandra, é isto que torna, de facto, esta organização especial. Vocês querem, de alguma forma, marcar, pela positiva, ou diferenciar o percurso que tem havido desta tradição dos jantares das mulheres. Como disse a Silvia, não é só um jantar, não é? Sim, tem que haver uma causa que nos puxe também para andarmos com as coisas para a frente. Tem que haver um... Temos de ter um motivo. Eu pessoalmente, e elas também, gostamos de ter uma motivação. Pronto, e como é que as mulheres que estão lá já se inscreveram, como é que elas também estão a ver esta vossa causa? Eu acho que estão a ver muito bem. Aliás, eu até estou muito contente. Quando falamos com as pessoas, elas ficam muito contentes por nós termos tido essa iniciativa. Muito sim, bem. Sim, até temos pessoas individualmente vêm ter connosco para darmos o dinheiro, levar à causa ou ao pediátrico, que é uma coisa que nós não estávamos à espera e gostámos muito, e mesmo patrocinadores que disseram que gostavam de dar mais para ajudar para a causa, e esse dinheiro está todo guardado para a causa, não foi mexido. Há bocadinho a Alexandra dizia que alguém tinha prometido um valor e depois, quando foram receber, deu o triplo, sim, não é? Foi emocionante até para mim, fiquei assim. Portanto, a pessoa em questão eu já esperava, pronto, e outra também não estava à espera e veio ter comigo, foi assim. E também queremos agradecer às farmácias, porque nós achávamos que naquele dia de entregar o valor, que seria uma coisa fria a gente chegar lá só com o valor, entende? E o que é que nós pensámos? Pedir uns brinquedos. Muito bem. Para chegar aos meninos, pronto. Para não ser uma coisa de chegou, entregámos o dinheiro, acho que é uma coisa fria e estamos a lutar por esta causa, achámos bem. Fomos. Entrar, sim. Ver e então pedimos os brinquedos e toda a gente nos ajuda. E, portanto, as farmácias foram também generosas. Sim, pedimos e estão a assim, arranjar uma... A publicidade, claro. E, claro. Uhum. Portanto, muito queridos, ninguém nos diz que não. Estamos muito contentes com isso. Portanto, verifico nas vossas palavras, na maneira como estão aqui, muita emoção da vossa parte, portanto, o que também torna maior este vosso gesto. Juntou-se agora a nós a Mara Figueiredo, uma das mentoras deste 36º Jantar das Mulheres de Oliveira do Hospital. A Mara, que também tem estado a par e passo a acompanhar toda esta preparação desde o seu início. A Mara, que está mais imbuída no trabalho de comunicação e divulgação deste Jantar das Mulheres. O objetivo, Mara, é levar longe o nome desta iniciativa, atrair mais mulheres para os jantares e, sobretudo, divulgar a vossa causa. Muito bom dia. Olá, bom dia. Sim, correto. Desde cedo quisemos apostar numa imagem diferente, até de forma a que a ideia de o jantar das mulheres da Oliveira do Hospital tivesse uma imagem mais... como é que eu ia dizer? Uma imagem diferente, mais, não é? Diferenciadora. Mais diferenciadora e de mais acesso a todas as mulheres, não é? Porque tínhamos um pouco essa ideia de que não seria a todas, talvez. E então a ideia seria mesmo chegar a todas as mulheres, não é? Uma vez que é o jantar das mulheres da Oliveira do Hospital. E vocês, já agora, vocês têm participado, não sei se todos os anos, mas noutras edições conseguiram chamar mulheres a este jantar que anteriormente não participariam no jantar das mulheres? Sim, sim, sim, sim, sim, completamente, completamente, mesmo nota-se mesmo uma distinção em relação a essa questão. Sim. Portanto, só por aí já é uma vitória, não é? Sim, conseguida. Sim, sim, sim. E depois, todo este trabalho da causa. Mara, qual é que tem sido a aposta na comunicação deste evento? Temos chegado através do Facebook, não é? Através das redes sociais. Temos trabalhado também através de e-mail, Messenger e WhatsApp. Uhum. Tudo o que seja ligado à parte digital, tentamos chegar a todas as pessoas, porque é um facto, nós estamos na era digital, a ideia do papel, digamos assim, está a ficar um bocadinho em desuso. Ou então, se calhar, vamos ter que começar novamente. Mas pronto, isto já são outras questões. Claro, claro que sim. Mas quisemos também nesse sentido, porquê? Porque estamos num tempo ecológico. Nós temos que, de facto, ter cuidado com tudo aquilo que imprimimos, seja na nossa vida pessoal, como em todo o resto, não é? Profissional. Uhum. E nesta situação de organização também tivemos esse cuidado, porque o futuro é cuidarmos do nosso planeta e pensámos um pouco também nessa situação e chegamos a todas, quem quisesse, não é? Também há pessoas que também poderiam eventualmente não querer, não é? Mas todas as pessoas que nós tivemos conhecimento e que conhecemos, e conhecemos bastantes senhoras, quisemos e chegámos através da parte digital. Muito bem. Vocês começaram, portanto foram nomeadas há cerca de um ano, começaram logo a trabalhar neste evento, Alexandra? Foi assim uma coisa, não foi logo no dia, porque acho que nos caiu a ficha. Não estavam à espera. Não. Mas começámos logo no sentido de nos organizarmos, criarmos logo um grupo das cinco que iríamos organizar para 2024. Entretanto, começámos sempre com ideias e sempre no sentido de mais e melhor, não é? E já agora, vocês conheciam-se? De vista, não é? Mais ou menos. Pelo menos. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu conheço a Alexandra porque os nossos filhos estiveram juntos. Tal como comigo, não é? Exatamente, estiveram juntos no jardim de infância, sou muito pequenininhos. Sou ela. É verdade. Portanto, mas o que também aconteceu foi que esta, por via desta iniciativa formou-se também um grupo de amigas, que são vocês. Sim, engraçado. No final, acho que é isso que levamos para a vida. Não é? Porque é mesmo assim, as coisas têm que ser discutidas e têm que ser resolvidas. Claro. Aceitar e ouvir os outros, e que acho é que hoje em dia se calhar falta bastante também na nossa sociedade, é sabermos aceitar as outras opiniões. Sim, muito também bem. Queria falar noutra coisa. Sim, já agora aproveito para falar. Este restaurante tem um estatuto. Este jantar existe um estatuto. Uhum. Sim. Que este jantar, portanto, só existia este jantar em Oliveira do Hospital, mas nestes últimos anos começou a haver jantar das mulheres no mês de março, tem sido a loucura. Alusivo, claro, ao e dia da mulher. Este jantar, não é? Que era o principal da Oliveira do Hospital, começou a ficar um bocado esquecido e nós até ficámos um bocado tristes com essa situação. Nós estamos a pensar até renovar, modernizar o estatuto. Alterar a data. Sim, porque nós temos... São 40 anos com o interregno do Covid, não é? Como é óbvio, nós seremos o 36º jantar, mas caso não houvesse a pandemia, iríamos para o 40º, não é? Dizer que não faz sentido estar... Hoje em dia já não faz sentido. Agora, tudo muda, não é? Temos que nos atualizar com o tempo. E adaptar. Que não faz sentido ser na altura da Páscoa, porque depois já é muito distante do dia realmente da mulher, e havendo outros eventos... Portanto, isso porque o estatuto estava determinado que... O fim de semana é antes ou depois da Páscoa. Bom, portanto, vocês é algo que gostariam de alterar. Sim. Estou aqui com três de um conjunto de cinco. Portanto, falta-nos aqui a Karina Paulino e a Teresa Nobres. O que dizer sobre estas duas senhoras que também têm estado convosco? Não estão aqui connosco agora, mas têm... Não conhecíamos. Eram as únicas duas. Que têm sido fantásticas. Sim, na ajuda. Uma cada vez? Sim. Que nos têm dado e cada uma... A sua maneira. Sim, cada uma de formas diferentes. E porque todas, não podemos estar todas no mesmo lugar, à mesma hora, portanto, todas trabalhamos em equipa, que é o que mais conta, e é isso, só temos a dizer bem, funcionámos muito bem como equipa, sim. Muito bem, a Mara estava a falar que se complementam, não é? Sim, sim, é correto. Verdade, sim, mesmo, sim. Mesmo. E acho que agora no fim é que porque... nós nos apercebemos mesmo que... Sim, sim. Já estão com saudades. Sim. Não. Agora no final é que nos apercebemos de facto que uma puxava mais para um lado, outra para o outro, e no final vamos bater fez-se mesmo. O bolo, não é? Quer dizer, houve aqueles ingredientes de cada uma de nós e construiu-se este bolo que será sábado uma noite memorável para nós e para quem estiver presente. Nós vamos certamente ouvir falar do feedback daquilo que foi o vosso jantar, também da entrega do donativo junto do Hospital Pediátrico. Agradeço às três por terem estado aqui na Rádio Boa Nova a divulgar esta iniciativa que se espera diferenciadora. É um jantar das mulheres de Oliveira do Hospital, a 36ª edição. São mais de 70 as mulheres inscritas. Há ainda lugar para mais algumas que de última hora ainda se queiram inscrever. O valor é 35€ e podem fazê-lo junto de qualquer uma das organizadoras. Poderão encontrar facilmente os contactos através do Facebook, do cartaz que está disponível em todas as plataformas digitais. Muito obrigada às três. Obrigada a nós. Um bom jantar e muitos parabéns pelo vosso trabalho.